ficheiro 99. Ian ergueu o olhar ao ouvir o seu nome. Estava sentado no chão, ao pé do fogo, com a cabeça grande de rolo pousada no seu joelho, os olhos amarelos de lobo, semicerrados de prazer, enquanto Ian metodicamente lhe penteava o pelo grosso, tirando carraças e insetos à medida que os encontrava. Jamie passou as mãos pelo cabelo num gesto de frustração. Espalhei o nome dele por aí, desde que tu me falaste, Anigian. Mandei Ian a Cross Creek para espalhar o nome dele em River Run e falei com o Capitão Freeman e ele falou com os outros ribeirinhos. Mandei Duncan espalhar o nome por Cape Fear e ao norte em Enderton e New Bern e os barqueiros que vão de Virgínia a Charleston. Ele olhou para mim, implorando compreensão. Que mais é que posso fazer? O homem não está em lugar nenhum. Se eu acreditasse haver a menor possibilidade... E parou, mordendo o lábio. Brianna olhou para o fio que segurava e, com um gesto rápido, partiu. Deixando a ponta solta na roda, levantou-se e atravessou o espaço, sentando-se à mesa de costas para nós. Lamento muito, rapariga, disse Jamie mais calmo. Esticou o braço e pousou-lhe a mão no ombro, hesitante, como se ela fosse capaz de mordê-lo. Ela ficou ligeiramente tensa, mas não se afastou. Passado um momento, esticou o braço e pegou-lhe na mão, apertou-a levemente e soltou-a. Compreendo, disse ela. Obrigada, pá. Sentou-se. Olhos fixos nas chamas, o rosto e o corpo totalmente quietos, mas conseguindo transmitir uma desolação total. Apoiei-lhe as mãos nos ombros, massageando delicadamente, mas ela mais parecia uma boneca de cera sob os meus dedos. Não resistiu, mas não retribuiu o toque. Jamie analisou-a durante um momento, franzindo o senho, e olhou para mim. Então, com um ar decidido, levantou-se. Foi à estante e pegou em tinta e papel e colocou-os em cima da mesa com um baque. Tive uma ideia. Vamos fazer um cartaz e levá-lo-ei a Gillette, em Wilmington. Ele poderá imprimi-lo e Ian e os rapazes da família Lindsay distribuirão as cópias por toda a costa, de Charleston a Jamestown. Pode ser que não conheçam Wakefield, não tenham ouvido o seu nome, mas talvez o reconheçam pela aparência. Abanou pó de tinta feita de ferro e carvalho na cuia meio cheia e despejou um pouco de água do cantil, usando a ponta de uma pena para mexer a tinta. Sorriu para Brianna e tirou uma folha de papel da gaveta. Rapariga, diz-me como é que ele é. A sugestão tinha animado Brianna e o seu rosto deixou transparecer a disposição. Endireitou-se e uma corrente de energia subiu pela sua espinha até aos meus dedos. Alto, disse ela. Quase tão alto como o senhor, pá. As pessoas veriam. Elas olham sempre para si. Ele tem cabelo preto e olhos verde claros. É uma das primeiras coisas que se nota nele, não é, mamã? Ian mexeu-se e olhou para nós. Sim, disse eu, sentando-me no banco ao lado de Brianna. Mas talvez possamos fazer melhor do que dar apenas a descrição. Bree tem jeito para desenhar. Podes desenhar o Roger só de memória, Bree? Sim. Ela pegou na pena disposta a tentar. Sim, com certeza que posso. Já o desenhei antes. Jamie soltou a pena e o papel. E as linhas de expressão na sua testa indicavam que ele franzia o sobrolho. Será que a impressora consegue copiar um desenho a tinta? Perguntei olhando. Ah, sim, espero que sim. Não há qualquer problema em fazer um bloco de madeira se as linhas forem claras. Ele falou distraidamente, os olhos fixos no papel, à frente de Brianna. Ian tirou a cabeça de rolo de cima do joelho e parou ao lado da mesa, olhando por cima do ombro de Bree, no que pareceu uma curiosidade exagerada. Mordendo o lábio inferior, ela desenhou rapidamente. Testa alta, cabelos pretos e densos que subiam de um redemoinho invisível e desciam quase até às sobrancelhas grossas e escuras. Ela desenhou-o de perfil, um nariz grande, mas não aquilino, uma boca de traços claros e delicados e um queixo amplo, olhos de pestanas fartas, fundos nas órbitas, com linhas de bom humor marcando um rosto forte e chamativo. Acrescentou uma orelha bonita e dedicou atenção à curva do crânio, desenhando cabelos grossos e ondulados, puxados para trás, num rabo de cavalo curto. Ian resmungou baixinho. Estás bem, Ian? Olhei para ele, mas ele não estava a olhar para o desenho. Olhava para o outro lado da mesa, para Jamie, e mantinha o olhar vidrado como um porco num gancho. Virei-me e vi exatamente a mesma expressão no rosto de Jamie. O que raio está a acontecer? Perguntei. Ah, nada. Os músculos da sua garganta movimentaram-se quando ele engoliu em seco. Os cantos da sua boca tremeram duas vezes, como se ele não conseguisse controlá-los. Até parece. Assustada, inclinei-me sobre a mesa, segurando-lhe o braço e verificando a sua pulsação. Jamie, o que foi? Estás com dor no peito? Estás a sentir-te mal? Eu... estou. Ian estava inclinado sobre a mesa, parecendo prestes a vomitar a qualquer minuto. Porque tu estás a dizer-me realmente que este... Ele fez um gesto fraco para o desenho. É Roger Wakefield? Sim, disse ela, a olhar para ele confusa. Ian, estás bem? Comeste alguma coisa que te fez mal? Ele não respondeu, mas deixou cair o peso do corpo no banco ao lado dela. Levou as mãos à cabeça e gemeu. Jamie tirou a mão da minha. Mesmo à luz da fogueira, vi que ele estava pálido e assustado. A mão sobre a mesa envolveu o tinteiro, como se à procura de apoio. Senhor Wakefield, disse ele a Brianna cautelosamente, por acaso ele tem outro nome? Sim, dissemos Brianna e eu em uníssono. Parei e deixei que ela explicasse. Enquanto eu me levantava, me apressava a ir buscar uma garrafa de brandy da despensa. Não sabia o que estava a acontecer, mas tinha a terrível sensação de que a bebida estava prestes a ser necessária. Adotado. Mackenzie era o nome de família, dizia ela, quando apareci com a garrafa na mão. Ela olhou do pai para o primo, franzindo o sobrolho. Porquê? Vocês não têm notícias de Roger Mackenzie, pois não? Jamie e Ian trocaram um olhar assustado. Ian pigarreou. Jamie também. O que foi? Exigiu Brianna saber, inclinando-se para a frente, olhando ansiosamente para um e depois para o outro. O que foi? Vocês viram-no? Onde? Vi o maxilar de Jamie ficar tenso, enquanto ele reunia as palavras. Sim, disse ele cautelosamente, vimos, na montanha. O quê? Aqui, nesta montanha? Ela levantou-se, afastando o banco. O susto e a ansiedade brincavam no seu rosto como chamas. Onde é que ele está? O que é que aconteceu? Bem, disse Ian a defender-se. Ele disse que tinha tirado a sua virgindade, afinal. Ele o quê? Os olhos de Brianna esbugalharam-se tanto que pareciam ir saltar a qualquer momento. Bem, o teu pá perguntou-lhe, só para ter a certeza. E ele admitiu que sim. O senhor o quê? Brianna virou-se para Jamie com os punhos cerrados na mesa. Bem, foi um erro, disse Jamie. Parecia totalmente arrasado. Pode apostar que foi. O que em nome de... O que é que o senhor fez? O rosto dela havia empalidecido e veias azuis apareciam nos seus olhos, como as que apareciam nas chamas. Jamie respirou fundo. Ergueu o olhar diretamente para ela e contraiu o maxilar. A rapariga, Lizzie, ela disse-me que tu estavas grávida e que o homem que te tinha engravidado era um bruto malvado chamado Mackenzie. A boca de Brianna abriu-se e fechou-se, mas nenhuma palavra saiu. Jamie olhou com firmeza para ela. Tu disseste-me que tinhas sido violada, não foi? Ela assentiu, mole, como uma marioneta sem comando. Pois então, Ian e Lizzie estavam na serração quando Mackenzie chegou e perguntou por ti. Ian e eu abordámo-lo na clareira acima da fonte. Brianna conseguiu unir forças para falar. E o que é que vocês lhe fizeram? Perguntou ela, rouca. O quê? Foi uma luta justa, disse Ian, ainda na defensiva. Eu queria disparar contra ele, mas o tio Jamie não deixou. Ele queria meter as mãos no homem. O senhor bateu-lhe? Sim, bati, disse Jamie, irado, finalmente. Pelo amor de Deus, mulher, o que gostarias que eu tivesse feito com o homem que te usou daquela maneira? Tu querias matá-lo, não querias? Além disso, ele também bateu no tio Jamie, disse Ian para ajudar. Como eu disse, foi uma luta justa. Está calado, Ian. Não te metas, disse eu. Servi dois dedos de brandy e empurrei o copo para Jamie. Mas foi... Ele não... Brianna estava a gaguejar sem parar. Depois revoltou-se e bateu com um punho na mesa, explodindo. O que é que o senhor lhe fez? Gritou ela. Jamie pestanejou e Ian retraiu-se. Trocaram olhares assombrados. Pôs aí uma mão no braço de Jamie, apertando-o fortemente. Não consegui esconder o nervosismo quando fiz a pergunta necessária. Jamie, mataste-o? Ele olhou para mim e a tensão no seu rosto relaxou um pouco. Não, disse ele. Entreguei-o aos iroqueses. Oh, prima, podia ter sido pior. Ian deu uma palmadinha nas costas de Brianna. Afinal, nós não o matamos. Brianna emitiu um som de engasgo e levantou a cabeça dos joelhos. O rosto estava pálido e úmido, como ao interior de uma concha de ostra. Os cabelos despenteados à volta. Ela não tinha vomitado nem desmaiado, mas parecia prestes a fazer as duas coisas. Nós pretendíamos fazê-lo, continuou Ian a olhar para ela um pouco nervoso. A minha pistola estava a pressionar a parte de trás da orelha dele. Mas pensei que era um direito do tio Jamie estourar-lhe os miolos. Mas ele... Brianna engasgou-se de novo e eu rapidamente coloquei uma bacia à sua frente. Não fosse o diabo de selas. Ian, acho que ela não precisa de ouvir nada disso agora, disse eu, semicerrando os olhos para ele. Sim, preciso. Brianna levantou-se, apoiando as mãos na borda da mesa. Preciso de ouvir tudo, tenho de ouvir. Virou a cabeça lentamente, como se o seu pescoço estivesse rígido, em direção a Jamie. Porquê? Perguntou ela. Porquê? Ele estava tão pálido e assustado como ela. Tinha-se afastado da mesa e ido para o canto onde estava a chaminé, como se quisesse afastar-se o mais possível do desenho, com a aparência clara de Roger Mackenzie Wakefield. Parecia que preferia fazer qualquer outra coisa a responder. Mas respondeu com os olhos fixos nos dela. Eu queria matá-lo. Impedi Ian porque matar o maldito a tiro parecia-me uma morte muito fácil, demasiado rápida para o que ele tinha feito. Respirou fundo e eu vi que a mão que ele tinha na estante com os utensílios de escrita estava a fazer tanta pressão que os nós dos dedos estavam brancos. Parei para pensar como deveria ser. O que é que eu deveria fazer? Deixei Ian a tomar conta dele e afastei-me. Engoliu em seco. Vi os músculos moverem-se na sua garganta, mas ele não afastou o olhar. Entrei na floresta e recostei-me numa árvore para deixar o meu coração acalmar-se. Seria melhor que ele estivesse acordado para saber. Mas pensei que não iria aguentar ouvir-lhe mais a voz. Ele já tinha dito demasiadas coisas. Mas depois comecei a ouvir, sem parar, o que ele havia dito. O quê? O que é que ele disse? Até os lábios dela estavam brancos. e os de Jamie também, ele disse que tu o tinhas convidado para dormir contigo. Que tu... Ele interrompeu-se e mordeu o lábio. Ele disse que tu o querias, que lhe tinhas pedido para ele te tirar a virgindade, disse Ian. Ele falava friamente com os olhos em Brianna. Ela respirou fundo, fazendo barulho como papel a ser rasgado. Pedi. Olhei involuntariamente para Jamie. Os olhos dele estavam fechados. Os dentes apertavam o lábio. Ian emitiu um som de choque. E Brianna levantou a mão como um raio e esbofeteou no rosto. Ele recuou, perdeu o equilíbrio e quase caiu do banco. Segurou a borda da mesa e levantou-se. Como? Gritou ele, o rosto contorcido de fúria. Como pudeste fazer uma coisa destas? Eu disse ao tio Jamie que tu nunca agirias como uma prostituta. Nunca. Mas é verdade, não é? Ela levantou-se como um leopardo, com o rosto vermelho, depois da palidez, num segundo. Maldito sejas por achares que me podes julgar, Ian. Quem te deu o direito de me chamares prostituta? Direito? Ele gaguejou durante um momento sem saber o que dizer. Eu? Tu? Ele? Antes que eu pudesse intervir, ela fechou a mão e esmurrou fortemente na boca do estômago. Com um olhar de surpresa, ele estatelou-se no chão, com a boca aberta como um porco. Eu mexi-me, mas Jamie foi mais rápido. Em menos de um segundo, ele estava ao lado dela, agarrando-lhe o braço. Ela virou-se, tentando bater-lhe também, penso eu, mas depois petrificou. A sua boca mexia-se, sem emitir som, e desciam-lhe pela cara abaixo lágrimas de choque e fúria. Acalma-te, disse ele, e a sua voz estava muito fria. Eu vi-o agarrá-la com força e fiz um som baixo de protesto. Ele não me deu atenção, pois estava demasiado focado em Brianna. Eu não quis acreditar, disse ele, com uma voz fria como gelo. Disse a mim mesmo que ele só estava a dizer aquilo para se salvar, que não era verdade. Mas se fosse, ele pareceu finalmente perceber que estava a magoar e soltou-lhe o braço. Eu não podia matar o homem sem ter a certeza, disse ele. E fez uma pausa para perscrutar o rosto de Brianna. Por arrependimento? Questionei-me. O remorso. Independentemente do que ele procurava, só encontrou raiva. O rosto dela era o reflexo do dele, os olhos azuis intensos como os dele. O rosto dele mudou e ele desviou o olhar. Arrependi-me, disse ele. Quando cheguei naquela noite e te vi, arrependi-me por não o ter matado. Tive-te no meu colo e senti o meu coração apertado de vergonha por ter duvidado da virtude da minha filha. Olhou para baixo e ouvi a marca no lábio onde ele o tinha mordido. Agora o meu coração está apertado outra vez. Não só porque foste impura, mas porque também me mentiste. Menti-lhe? A voz dela não passava de um suspiro. Menti-lhe? Sim, mentiste-me. Com uma violência repentina, ele virou-se para ela. Por teres ido para a cama com um homem por desejo e me dizeres ter sido violada quando descobriste que estavas grávida. Não te apercebes que foi por pouco que eu não cometi um homicídio por tua causa? Ela estava demasiado furiosa para falar. Vi-lhe a garganta inchar com as palavras e soube que tinha de fazer alguma coisa rapidamente antes que qualquer um dos dois tivesse oportunidade de dizer mais alguma coisa. Mas eu também não conseguia falar. Sem pensar, procurei no bolso do meu vestido a aliança. Encontrei-a, tirei-a do bolso e coloquei-a em cima da mesa. Ela tilintou na madeira, girou e rodou até parar, e o ouro brilhou vermelho à luz da lareira. De F a C, com amor, sempre. Jamie olhou para ela, o rosto totalmente inexpressivo. Brianna suspirou, a soluçar. É a sua aliança, tia, disse Ian. Ele parecia confuso e inclinou-se para ver, como se não conseguisse acreditar no que os seus olhos viam. A sua antiga aliança, aquela que Bonnet lhe roubou no rio? Sim, disse eu. Os meus joelhos estavam fracos. Sentei-me à mesa e pusei a mão sobre a aliança como se quisesse tirá-la dali, negar a sua presença. Jamie agarrou-me no punho e ergueu-o. Como um homem a lidar com um inseto perigoso, ele pegou na aliança entre o polegar e o indicador. Onde é que encontraste isso? Perguntou ele, a voz quase descontraída. Olhou para mim e senti uma onda de terror perante os olhos dele. Eu trouxe-lhe isso. As lágrimas de Brianna tinham secado, evaporadas pelo calor da sua fúria. Ela manteve-se atrás de mim e pousou as mãos nos meus ombros. Não olhe para ela dessa maneira. Não ouse. Ele desviou o olhar para ela. Mas Brianna não se mexeu. Apenas me agarrou com mais força, os dedos afundando-se nos meus ombros. Onde é que encontraste isso? Perguntou ele de novo num sussurro. Onde? Com ele. Com Stephen Bonnet. A sua voz tremia, mas de raiva, não de medo, quando ele me violou. O rosto de Jamie contorceu-se de repente, como se se tivesse dado uma explosão dentro dele. Fiz um som incoerente de indignação e afastei-me, mas ele virou-se e ficou rígido, de costas para nós, no meio da sala. Senti Brianna endireitar-se. Ouvi Ian dizer como um tolo, Bonnie? Ouvi o tic-tac do relógio no armário. Senti o vento a vir da porta. Percebi todas essas coisas distraidamente, mas não tinha olhos para nada além de Jamie. Afastei o banco e levantei-me. E ele permaneceu de pé, como se tivesse criado raízes no chão, os punhos cerrados à frente da barriga, como um homem que levou um tiro e tentasse evitar o extravasamento inevitável das suas entranhas. Eu deveria ter conseguido fazer alguma coisa, dizer alguma coisa. Deveria ter conseguido ajudá-los, cuidar deles. Mas não consegui fazer nada. Não podia ajudar um sem trair o outro. Já tinha traído os dois. Eu tinha vendido a honra de Jamie para o manter em segurança. E ao fazer isso, Roger tinha sido levado e a felicidade de Brianna tinha sido destruída. Não podia correr para nenhum dos dois naquele momento. Só podia ficar ali a sentir o meu coração despedaçar-se. Bri deixou-me e deu a volta à mesa lentamente. Atravessou o espaço e deu a volta por Jamie. Ela pôs-se à frente dele, a olhar-lhe para o rosto. E o seu próprio rosto permanecia firme como mármore, frio como de um santo. Raios o partam, disse ela, quase inaudível. Raios o partam, seu filho da mãe. Arrependo-me de o ter conhecido.